mano, o sistema que limita a nossa vida, moro? Só que aí sem chance pro sistema, conexão na favela é a voz da periferia. O rap é a nova bossa da favela, moro? Pode acreditar, conexão na favela no ar, no ar. Aqui é a favela, não tem amor na tela. É tudo diferente do que passa na novela. Aqui a rota mata, depois perde o documento. Eu vim das ruas de terra, sou mais um maluco do movimento. O boy vai viajar, fumar charuto cubano. E nós pra vencer, é só meter nos canos. Justiça cega, diz que o rap é de ladrão. Foda-se o sistema, essa é minha missão. Peito louco, guiado apenas por Jesus. Na minha caminhada faço o sinal da cruz. Honro minha coroa, minha família, minha mina. Eu corro pelo certo, essa é a minha sina. Preto revoltado, apoiado pelos mano. Naquela humildade eu chego trincando. Revoltado com o sistema, porra, esse é meu lema. Se for pela favela é nóis, sem problema. Me lembro na infância, eu na quadra da escola. Moleque inocente com os mano jogando bola. O monstro cresceu, o sistema abandonou. Não vai me intimidar, gambé, promotor. Censurou o rap do facção central. A justiça não consegue ouvir a real. Desde o moleque revoltado que mete os cano. Em vez de tá na escola, tá na farinha se acabando. Escola do crime é mil grau, eu tô ligado. Maluco não vai pro crime e o final é caixão lacrado. Favela, paz, humildade, proceder. Foda-se o sistema que o meu mal quer ver. A favela só queria mais direito de viver. Trabalho como a pampa pra sobreviver. Moleque não vai pro crime que o bagulho tá embaçado. Não deixe que os atos conquistem seus passa-bala. Rafael conexão, mais um problema pra justiça. Cinco louco revolucionário que tá na fita. Pode prender, pode censurar. Os preto revoltado, deixa eu falar. Revoltado com o sistema, pra isso agora é problema. Não vai passar batido, esse é o nosso lema. Revoltado com o sistema, pra eles favela é problema. Não vai passar batido, esse é o nosso lema. Mais um MC que chegou da periferia. Aqui o sistema quer limitar minha vida. O descaso por aqui, o sistema conhece bem. Menor de 14 anos, tá enjoado de pafê bem. Mais um corpo no escadão, mais um toque de recolher. A lei do bandido é ouvir e fazer. Não vou no salão fazer aplique no cabelo. Eu sou periferia, onde nada é perfeito. O sistema se esquece que apesar tá das grades. Na hora da rebelião, todo mundo na reportagem. Gambé despreparado, aqui é o que mais tem. Agride favelado e os playboy eles tratam bem. A injustiça desse país, só Deus pode julgar. Os pretos formam corrente que ninguém pode quebrar. A rota dominava, agora perdeu o respeito. Quando entra na favela, todo mundo é suspeito. Enquanto a sua sala faz tratamento de estética, a mulher do mano preto sofre tortura e sequela. Se liga pra cuzão, uma nove na sua testa. E nós vai ver quem é que não presta. Revoltado com o sistema, pra eles favela é problema. Não vai passar batido, esse é o nosso lema. Revoltado com o sistema, pra eles favela é problema. Não vai passar batido, esse é o nosso lema. Revoltado com o sistema, pra eles favela é problema. Não vai passar batido, esse é o nosso lema. Revoltado com o sistema, pra eles favela é problema. Não vai passar batido, esse é o nosso lema. Aí mano, você acabou de ouvir, moro? Realidade do sistema, conexão na favela sem abaixar a cabeça. Muito obrigado, moro Cláudio, tamo junto vagabundo. Conexão na favela, cinco louco idealista. A firma forte da periferia, moro? Eduardo, Paulo Roberto, Luizinho, Leandro, Rafael. É nóis vagabundo, obrigado mãe, favela sem palavra. Conexão na favela na levada, um abraço, fui! Oi, oi, oi.